Os inimigos cairão um por um, só ficarão de pé os cartas. Longe da maldade e inveja de cada um, somente Deus pode julgar os cartas. Os inimigos cairão um por um, só ficarão de pé os cartazes. Longe da maldade e inveja de cada um, somente Deus pode julgar os cartazes. Os cartazes.